estado radar, agora a 8 milhas da posição, afastado da posição Conde, voe para Bonfi, na chegada Bonfi, e chame quando pronto para descida, o QNH em Salvador, na 092. Chegada Bonfi, chamada para descida, 3B. Da localizadora Xenia 320. Xenia 320, completa aproximação, torre 9895. 95, obrigado, bom trabalho. Alterna Guarulhos. Oxalé 6254, autorizado táxi via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 012. Queira seguir a navegação, Oxalé 6254. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, monitora a torre de 8, décima 95, como número 2 atrás de 1, tá? Oxalé 6254, obrigado. Xenia 6320, continua a aproximação, ainda não avistado. Reporte baixado e travado, QNH 1-0-1-2 e o vento de 1-0-0 graus, 1-4 nós. Estimativo, reportado baixado travado, 6320. Mantenha 510 e chame a torre 9895. Braço, Romeu. Controle rumo 85. Prossiga. Vai bater uma reta de decolagem, cruzando, atingindo 2 mil pés. Rumba 85, contato radar, se mantém o nível 090 na saída Conte. 090, saída Conte. 60, sem interferência com a sua aproximação, vai manter mais condições para a demonstração de fumaça, entende? Sim, só para passar Mike Juliette Romeu autorizado. Grato, Romeu. Xenia 6254, visão contra a situação. Na escuta, prossiga sola. Visão para a navegação. Ah, afirma aqui, senhora. Gente, bom voo. Obrigado, senhora. Uma boa tarde. Até a próxima. Xenia 6320, autorizado pouso na pista no 0, vento no 00 graus, 139. Ele pousa, Xenia 6320. Salvador, boa tarde, Sam3216, ponto de espera pronto, visão contra a federação. Sam3216, após o pouso da aeronave na final, autorizado a alinhar e manter canto 0-0. Após o pouso, a gente mantém 1-0, Sam3216. Sam3283, vou ir na casa da presente. Passa o Tom 3283. Já vai entrar para ataque, voo no 333. Tio mesmo? Tá sim. Juliette, Romeu? Tá mantendo posição, totalmente condicionado o seu traço, cara. Apenas informa uma grande quantidade de fumaça em função de incêndio aqui na sua aproximação, ok? Sim, chama aqui Juliette, Romeu. Graças, Romeu. 5-1, Southern Approach, 120.8, for 1924. For 1924, is that correct, or for the setup? Atentando para esteiras de turbulência da aeronave que pousou na 1-0, autorizado decolar pistão 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Alfa, como é que a pessoa ia aguardar para táxi? Novo voo 9394, pushback acionamento, portão 4. Xenia 6320, sola 05, direito 1219. Direito 219, Xenia 6320. Ô, Salvador, muito boa tarde, Xenia 6320, livre-se de escuta. Xenia 320, boa tarde, táxi via Alfa, mantenha sua Juliette. Alfa, antes da Juliette, 320. Vinte olhar em Matê, 6254. Pode presidente, da Sala, em Matê, 6254. Isso que eu acho que o uniforme decolado ao 05208, até a volta, Cezinha. 08, obrigado, Maria. Bem. Não autorizado chegada a Mari, desça para nível 050, QNH 1092. 050, Whisky Oscar Uniforme. Whisky Oscar Uniforme, boa tarde. Suba para o nível, suba para 1000 pés, corredor chefe. Uniforme. Saída 2230, Centro Recife, 1288. 1288, graças. Salvador, Trip 5626 para descida. Trip 5626, desça para 4000 pés, que legal no 02, na chegada ponte. Para 4012, chegada ponte, autoriza para de pelo. Negativo, mantém a chegada. E aí, vai manter. No 333, autorizado táxi via Pátio 1 em Índia, no ponto de espera, torre 1-8, direção 95, ajuste no 012, bom voo. Autorizado Índia, ponto de espera da 1-8, 1-0, torre 102, 9. Gente, Alfa Tango Tango Gusto, autorizado táxi, reporta para ingresso no Pátio Principal, Alfa Tango Tango. Juliette 6320. Puxa na 6320, ingressão Juliette para 08. Juliette 08 6320. Para posicionamento é 3805 ingressão para terra. Chamará para ataque da 3805. Botão 3805, reautorizado, mantém a posição e aguarde para puxa. Solo Loura 600 para autorização Natal, gente da Juliette da Manhã. Ficou 1600, Juliette. Confere a guarda-cópia. Correndo, comandante. Ficou 1600, guarda-cópia. Correndo. 1394, liberação aperta para táxi. Liberação, chama táxi, com 394. O Alfa Tango Tango autorizado ingresso no portão principal, vai continuar o pátio, fazendo entrar táxi em Lima, Mike, e na Quebec vai chamar a torre 1-8, direção 95 para o cruzamento da 1-7. Controle 185, atinge, mantém 090. 08, obrigado, boa tarde. Descomunicação. Oi. Controle Salvador, boa tarde. CNR 6254, decolado, passando ali de 700. CNR 6254, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, da presente Leda, após Leda Bridge. Autorizado, subida para o 360, curva na direita para o Odileda, depois de Leda, Bridge, Oceaner 6254. Muito obrigado, cara. Ona 333, autorizado de colapso, 10 vento, 100 graus, 13 nós. Recolagem autorizada, pista 10 para o gol, 1333. Afirmativo, por gentileza, 240 nós, até Duna. Até Duna, 240. Salvador, boa tarde, o Xanem 315, tem essa informação, Mike, o nível 360 para Guarulhos. Xanem 315, Mike, confere o número 2 para cópia. Perdão, não consegui compreender. Xanem 315, Mike, confere o número 2 para cópia. Ah, ok, número 2 para cópia, 63. Não ia manter essa frequência? Confirme. 3216 mantém essa frequência? Aguarde transferência, então 3216. Oi, senhor, 3 a pouco. 911, chame controle no 2018. 208, vou no 36. Vou guardando a boca. Parada barra, oitavo. Quiosque uniforme, mantenho no mil pés para seguir condições visuais, tem frequência livre. Over 9424. 3595, boa tarde, SM identificação, chegada a mar, desça para o nível 050, QNH 1091. 050, estado 10119. 35626, reduza para 1809. Gente, Alfa Tango Tango autorizado, cruzando essa pista 17, ao estacionar no ponto 5, autorizado livre a frequência. 00, autorizado para Natal, nível 370, veio pelo Zulu 10, decolada a pista 10, com o primeiro cupa à esquerda, saída Puca, transão Zipar. Aciona 5050, controle 120, decimal 8. 685-9545. 2855, positivo, boa tarde. Boa. O transponder 208, controle, gol 9600. No 9600, seja mais correto, pode ser um parafuso. Suportará, gol 9600. A gente via corredores, mantenho no 1500 pés, QNH em Salvador, 9091, no reporte Paripe. Fábio, 1398. Mantenha o nível 150 e chame o Centro Recife em 12685 no 2545. Contacte seu 7308-05 ao Terma Galeão, 0346, autonomia 1516, com a voz. 0320 ao lote, repete. São 3805, táxi via 41 no Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 01, no bom voo. 1011 no ajuste, pátio, taxiway. Para o ponto zero da 10, 3805. Voa 924, after the track of town, passive. Back of you, clear to set up and report for taxi. 5240, prossiga na descida para 2000 pés, QNH no 0 no 1, reporta estabilizado na LS Ferreira da pista no 0. Descendo para 2000, reportarei. Trip 5626, desça para 3000 pés, QNH 10111. 3000, 3500. 3115, autorizado para Guarulhos, nível 360, via para Sul 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto grid, hoje intercepta a Sul 16 até Bravo Casulu e segue conforme a rota do plano de voo. Funciona 5110, o controle salvador opera em 120.8. 360 para Guarulhos, pilantra Zulu 16, decolando da 10, curva na direita, na saída da Euleda. Pós-vinda, direto brinde, onde se acerta pilantra Zulu 16, finava até o Zulu após, procede de acordo com o plano, transponde 51110 e 1208 ao controle de Salvador, chanela 6315. Chanela 6315, cortejamento correto, aperte para o parapuxo. Uma pronta para o parapuxo, 6315. 394, decolado, auge. 196, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 394, decola Sahel. Vai atingir, vai passar 4 mil pés. Gol 394, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Só 360 da EL, Gol 394. Cinco meia, dois meia da trip, reduza para 1-7-0 nós. 1-7-0 nós, trip. Salvador, transferir 2-0-5-0 da 1-0, pronto. 3805, autorizado alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Alinha e decola, pistão 1-0, 3805, boa tarde, perdão. Salvador, Max Juliette Romeu. Max Juliette Romeu, prossiga. Agradece a colaboração, vai livrar a área do incêndio e segue com proa de Águas Claras, senhora, coordena com o controle. Cliente, Max Juliette Romeu, aguarde para transferência de comunicações. Grato, Romeu, e bom trabalho. Juliette Romeu, confirme a radial ideal para Águas Claras. Magnética 360, cara. Juliette Romeu, ciente, aguarde para transferência. Confere pro Romeu. Mike Juliette Romeu, aguarde para transferência. Cara, já está no seu setor. Seu setor nordeste, norte aqui do aeródromo, estava na final da 1-0 e livrou, já que está se aproximando de Águas Claras, senhora. Negativo, direto, Romeu. Só foi enquanto coordenados com o controle. Da presente, 128, até a volta, Romeu. Ok, graças, bom trabalho a todos. Sorry, what was your name? Right? 326, senhora identificação, autorizado chega da Mari, desça para o nível 050, QNH 1091. 050 091 na Mari. Trip 5595, reduza para correção. Desça para 4000 pés, QNH 1091. Descendo 4000, ajustado na 091, trip 5595. Trip 5626, reduza para aproximação e desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, descendo para 2000, trip. Trip 5240, a ULS. Trip 5240, completa aproximação, torrendo no 895. 895, boa. Trip 5626, apenas para informação, vai seguir tráfego da companhia, 5 milhas, com 1-809 de grau. Ok, ciente, tem o mesmo notificado. Trip 5595, está sendo vetorado para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador, desça para 3000 pés, que é negar 1-0-1. Mantenha presente proa, descendo para 3000 pés, limitado pelo LOC, o 5595. Controle Montanha, eu tenho 3805, passando 2000, Léo Leda. Só 3805, contato radar, submantém o nível 340 na saída da EL. 340, Léo Leda. Kilo Zulu, reporte rotatória. Trip 5595, reduza para 1709. 1970, 5595. 240, passando externo. Trip 5240. Confirme abaixado travado? Afirmo. Trip 5240, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso, trip 5240. Go on 924, maintain holding point. Holding position, go on 924. Uma navegação, voe para Duna, o mesmo está com 1,50 nós de ground speed. Desça para 2.000 pés, QNH 1,091, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, proa de Duna, ajustado na 0,9, reporte tracado estabilizado no LOC 5595. Luna 394, Centro Recife, 1251, Luna 3325. 251, 3325, boa tarde, bom trabalho. Boa, igualmente. Rumba 85, serviço radar terminado, está agora a 4 milhas da posição Conde, mantém o nível 090 e chame Aracaju, 1203. Copiou o controle. Boa. Controle 5626, estabilizado ILS. Trip 5626, torre 9895. 1895, obrigado. Trip 5595, apenas para informação, tráfego próximo a Duno, Robson 44, mantendo 700 pés, não irá interferir nessa aproximação. Sente do tráfego, tem o mesmo, trip 5595. Quente. Trip 5595, reduza para aproximação. Reduzindo para velocidade de aproximação, tempo 5595. Papatango e Chiquilu Zulu, tá visual com campo? Afirmo! Torre 1895, Chiquilu Zulu. 5240 no solo, aos 23, livre direito, chame só o 212, sua nota. 21, boa. Ouviu quem chamou, Antônio? O esquilo Zulu continua em aproximação, reporte 3 minis da final da 17, reporte baixar a travada. O trip 5626 na final, baixar a travada. Trip 5626, continua em aproximação. Correção tem, vibre pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós confirmando baixar a travada. Afirmo. 5626, livre pouso. Livre pouso, trip 5626. O Quebec Serra, prossiga. Ciente que o Quebec Serra ajuste seus corredores, mantenha no 1500 pés, QNH em Salvador 1091 e reporte Paripe. Estabilizado. Afirmativo, estamos estabilizando agora no ILS 5595. Completa aproximação, trip 5595, torre 9895. Completa, 1895, trip 5595, obrigado. Esquilo Zulu, passa 360 pela esquerda, devido à aeronave aproximando para a pista 1-0. Zulu, tráfego já passou o externo, é um ATR 72. Foi Salvador, trip 5595, passou o externo há aproximadamente 15 segundos. Trip 5595, continua a aproximação, agora a pista é livre, o vento no momento é 1,00 graus, 1,5 nós, o QNH 1,09. Ciente, o trip 5595 continua aguardando pista livre, ciente 1,09, não está baixado travado. Estabilizado nele, essa que se rei da pista 1-0. 2.000 chamar estabilizado. E o presidente autoriza a volta direto do Duna com o 6326? Confirme. Solicita a volta direto do Duna. Autorizado, 6326 da Chané. mantém a escuta e check transponder, não recebo mesmo. Boa tarde, é o 35626, livrando a sua escuta. 35626, boa tarde, taxi de Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa, quilo pátio 3, obrigado. 805, Centro Recife, 1251, 1-3325. Recife 25 anos, boa tarde, Mata Barra. Finalmente. Oi, CNM 326, confirme para o controle, está recebendo em Via Serra? Negativo, não recebe. Ciente, grave. Tá livrando o eixo da pista 1-7 para pouso 1-0. Agora recebo o seu modo Charlie 600 pés, confirme? Gente. Firme? Gente, estilo 1, check trem, livre pouso na pista 1-7, vento 090 graus, 1-4 nós. Travado, vai travado. Paragon 924. Paragon 924. Clear the line up and maintain runway 10. Clear to land and wave runway 10 on ISO 4. 5595 no solo aos 2-8, livre direito, chame solo 21 decimal 9. Livre direito, 219-5595. 1-0-1-1. Chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1-0-1. 595 livrado na época, na sua escuta. 5595, Alfa, quilo, atenção sinalizadores em parte 3. Alfa, quilo, atenção sinalizador para o parte 3, 5595 na 3. 63, 15, Xanera acionado para o táxi 170 a bordo, 3 horas e 55, alterna Galeão. Xanera 63, 15, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, desceu 95, ajuste no 01, vai seguir a nave da Boa Frente, movo. Segue o gol, Pachon na Índia, ponte de espera de 8-9. Obrigado, boa. Apenas para informação, o tráfego nessa posição de agora 1h05m é um Robson 44, mantendo sobrevoo próximo ao marcador externo, 600 pés. Não irá interferir nessa aproximação. Pode ser, paciente. Zulu no solo aos 29, confirme para qual parte irá taxiar. Autorizado táxi até a DEI. Autorizado backtrack ao estacionar, é ponte começar ao estacionar livre frequência. Vado Gol no 600, ponto de espera do 90. Autorizada a linha e manter cabeceira 1-0. Pode começar agora, 1-0.